É, só que é tipo mais uma daquelas intros em que a gente fala besteira pra encher linguiça até a música começar, tá ligado? Eu sou um, você é um zero. Você faz o que pode, quanto nós faz o que eu quero. Te corto igual zero. Winning battles. Oi, eu sou bigode, tá na hora do duelo. Foda-se, filho pump, but I'm balling like I'm D-Rose. É Calvi, Bolsonaro, ele igual Felipe Melo. Sabe, eu vivo tipo em NASCAR, todo dia eu acelero. Pode me chamar de isso, porque essa linda não espera. Ok, I'ma do it alright. Escutando play by Kanye pra esses caras no time. Eu criei todos esses manos, podem me chamar de pai. Eu tô sempre com meu baby, você sempre vê hentai. Fala, fala, mas que lá no fundo gosta. Quem é esse otário, tá falando na nossa costa. Por que que tu escuta tudo, tudo que nós posta? Eu vou cobrar cara, então não brinca nas propostas. Eu sou um, você é um zero. Eu corri no disparo. Você faz o que pode, quanto nós faz o que eu quero. Corto igual zero. Winning battles. Oi, eu sou bigode, tá na hora do duelo. It's time to do.